Sirigandri Demato Bem-vindos, pessoal, a mais um podcast do site Não Sei Nada. Eu sou o Felipe e Pantera Negra é foda pra caralho. Eu não sei quem eu sou. Vem agora. Quem é você agora? É você, o Pumba. Eu sou o Pumba. Então vai. Fala, galerinha, eu sou o Pumba e o Pantera é o Dragon Ball de negão. Fala, galera, meu nome é Henrique e os negros são foda. Esses negros maravilhosos. Ai, aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, esses negros maravilhosos. Já era, tá bom, já gravou, já. Pra mim já deu, já. Não sei nem o que já falar. Entrega, o negro já. É maravilhoso, né, mano? Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. O negro é amor. Ai, mano, hoje nós vamos falar de Pantera Negra. Qual que é o filme da Marvel? Qual que é, você sabe? Qual que é o filme da Marvel? Número? É. Faça a mínima ideia. Comemorando 10 anos, agora qual no filme? Deve qual ser número, o 18º, chutei. Eu acho que é o 20º. Não, não chega a tudo isso, não. Será que não? Não, tem aí. Chutei. Vamos ver, seus arrombados. 18. Tô foda, hein? Caralho, mano. Caralho, sou fodão, caralho. Ô, tá tirando, mano. Esses negros maravilhosos. Vamos começar. Todo mundo gostou, né? Eu acho aqui. Eu gostei. Não gostei, não. Achei uma bosta. Porra. É o filme número 18 da Marvel. Filme número 6 da fase 3 do universo Marvel. Tu me confundiu foda. Caramba, o que você falou aí? A Marvel é dividida em 3 fases. Antes Vingadores ou... Não, então, os Vingadores, eles marcam o final, né, geralmente, de cada fase. Geralmente. Por quê? A primeira fase acaba no primeiro Vingadores. Certo. Só que a segunda fase acaba no Homem-Formiga, não é isso? Segunda fase, Homem-Formiga. Então passou o Vingadores, Homem-Formiga, acabou a segunda fase. Caramba. E esse é qual da terceira fase? É o 6º filme da terceira fase. Que é o filme da... A terceira fase começou com o Capitão América Guerra Civil. Ah, entendi. Vem Guerra Civil, Doutor Estranho, Guardiões, Homem-Aranha, Thor e Pantera. Aí vai vir... Aí vai acabar com o Homem-Formiga de novo? Capitã Marvel. Acaba com o Capitã Marvel. É. Agora ficou meio confuso, né? Porra. Podiam acabar tudo já no Vingadores, velho. Então, aqui tá mostrando que ainda não sabe, mas possivelmente vai acabar com Vingadores. Ah, Vingadores, o 4, né? É. Guerra Infinita Parte 2. Mas ainda não tem nada ainda definido. É. Por enquanto é Vingadores 4, que é em 2019. Mas vamos falar do Pantera. Don't freeze. I never freeze. E aí, o que você gostou do Pantera? O... Pumba, né, o nome dele? Dos negros. Não, tirando os negros maravilhosos. É minha, mano. Caramba. Tirando os maravilhosos. Eu me empolguei dos negros. São negros maravilhosos. Não sou apenas... São negros maravilhosos. O que eu achei muito fora do filme é o elenco. O elenco é fodido. Não, o elenco é bom pra caralho. O diretor também, velho. Não tinha como dar errado, né? Não. Meu medo era se ele ficasse muita piadinha igual os outros, e não foi não, velho. Foi, ó. Um negócio sério, mano. Piadinha só de vez em quando. Não quebrava o clima, não, a piadinha. Não era em qualquer momento o planeta explodindo e ele fazendo piada, não. Eles... Mostra a parte dramática lá do vilão e não tem piadinha não, meu irmão. É, barato é louco mesmo. Eu curti. Ficou legal, de verdade. Vai ter spoiler? Ah, é. Vai ter spoiler. Ah, só pra saber. Se não viu até agora... Não vai ver. Eu gostei de quase tudo no filme. Pouca coisa me incomodou. Mas eu curti. Não é o melhor filme da Marvel pra mim, não. Qual que é o melhor pra você? Ah, o Primeiro Homem de Ferro é muito melhor. Muito melhor? Muito melhor. Sério? Sério. Ô, louco. E o primeiro Vingadores também. Ah, e o... Eita, o filme é uma bosta. Soldado Invernal. Vamos acabar aqui. Porra, com 19. O podcast, que o filme é uma merda. São 19. É, mas 17 é melhor, né? O filme é uma merda, vamos embora. Não, porque, olha... Tô até gaguejando. O Capitão América, Soldado Invernal, é melhor que isso aí, velho. É, aí beleza. É o que eu concordo. Mas tem muito filme bosta aí que o Pantera é muito melhor. Não, sim. Então... Thor Mundo Sombrio. Não, os do Thor tira todos, até o último. Ele é melhor até que o último Thor. É, mas é mais equilibrado. Bem mais equilibrado. Assim, filme, não o que ele representa. O filme em si. O filme em si, o Capitão América é muito melhor. Né? Sim, é. Agora tem toda a questão do que ele representa e tal, que faz ele crescer ali na lista dos melhores filmes da Marvel. Mas uma coisa boa, o vilão, que geralmente na Marvel não é bom. Esse o vilão representou, hein? Os dois. O primeiro não, né? O Garra Sônica. Isso, ele já tinha aparecido, foi legal quando ele apareceu no Ultron. Mas agora mostrou ele melhor, né? Isso é verdade, mostrou um pouco mais sobre ele, explicou qual que realmente é a história dele. Só é uma merda que eles gostam de matar vilão bom, velho. Não é capaz de não matar não, viu? Mas ele morreu, velho. Não, acho que ainda dá pra mexer. Isso se chama Marvel. Pode tudo acontecer. No próximo filme Vingadores é capaz de dar alguma coisa. Não. Espera, não. Calma, não me deixa com dor de estômago agora. Vamos direto no primeiro no que a gente gostou do Pantera. Melhor. O Killmonger lá, o Michael B. Jordan, foda. Bom ator. Vilão também, fodão. Você acredita que a Karina não consegue ver porque ele tem aqueles bagulho, não sei, aquelas bolinhas? Tem uma doença, também. Né? Tem uma doença maluca dessa parada aí, ela descobriu que ela tem essa porra. Ela vê o trailer e quer vomitar, mano. A Kate falou, ai, dá aflição olhar pra isso aí. Aí a gente pesquisar, é tipo uma doença. É uma doença. Você não pode ver essas bolinhas. Pô, vários buraquinhos assim, você não pode ficar olhando. É, que dá, sei lá, vertigem, sei lá que porra é. Não conseguiu ver, não conseguiu assistir a parada. Ué. Ah, mas ele fica só. Só o filme inteiro. Não. Porra, não, é só uma hora lá que ele tira a camisa e mostra pra ele. Na batalha. É, quando eles vão lutar pra ver quem vai ser o rei. Mas achei mó bosta essa parte. Jura? Com certeza, tava na cara que, tipo, ele ia dar um pau no maluco. Então, eu falei. Tem muita coisa do filme. Ficou muito... Que é, ele é muito na cara. Mas, se você for ver, nos filmes da Marvel... Todos não. Todos não, mas a profundidade que teve, assim, o vilão, em poucos filmes da Marvel isso aconteceu, né? Aí você tinha que ter a virada, não tinha jeito. Aquela cena dele tirar os poderes e eles começarem a... Essa parte é legal. Essa parte ficou bem legal mesmo. Da hora, já logo no começo ali que ele vai lutar com... Com o cara lá das montanhas lá. Isso. E aí é, porra, foda, velho. Demais. Porque aí arranca o poder dele, daí aquela cena lá, tipo, no precipício, todo mundo olhando. Aí equilibra, né? Equilibra todo mundo. Tem uma batalha mesmo, assim, tribal mesmo. Assim, é da hora esse negócio aí, muito louco. Caramba. Ele é um filme separado de todos, mas pelo menos o Guerra Civil você tem que ver pra entender bastante coisa dele, né? É, claro. Por que que ele teve que lutar com o cara? Por que que ele virou rei? Mostra lá o pai dele morrendo, mas quem não viu o Guerra Civil fica meio perdido. É, assim, tá assim, como assim, né? Ele virou rei e tudo mais. Os filmes da Marvel começou, agora eles começaram a não ser mais separados, né? Você tem que assistir um pra entender o outro. Alguns você tem que ver pra poder entender o que tá acontecendo. Mas até então, beleza. Quem vê eles separados consegue assistir. Como quem ficou até o final, né? Viu a cena pós-crédito lá do Bucky. Quem não assistiu a Guerra Civil não entendeu nada. Por que ele ia estar lá, né? Não faz sentido nenhum. Mesmo. Aquilo lá foi completamente desnecessário, né? Foi bom, é uma preparação aquilo lá. Ah, cara, achei desnecessário usar. Eu esperava aparecer o Capitão. Eu também. Eu esperava que aparecesse ele ali numa hora, tipo... Mas apareceu, ele é o Capitão, velho. O Capitão América vai pro Beleléu. É, vai ser ele, é. Ele vai pegar o escudo do Capitão, né? Estão dando já uma importânciazinha pra ele ali. Claro, por isso que falou assim, não, me chama de Bucky. Falou, já zerou a cabeça dele já. É. Já vai preparar pro Capitão América pro Beleléu. É, por aí mesmo. É. Mas sei lá, eu esperava mais. Sabe o que eu queria ver? Mais Guerra Infinita, sabe qual é? Não teve ligação nenhuma com Vingadores. Ah, mas é porque foi um filme pra encontrar sobre o Pantera Negra, né, mano? Tipo, se fosse o Pantera Negra 2, tá ligado? Sei lá, aí... Mas, a Guerra Infinita já é o próximo, né? Acho que você tinha que preparar o público pro próximo filme, tá ligado? Porque muita gente não sabe. Que já é o próximo? Não, que da trama toda do Guerra Infinita, né? A gente sabe que a gente tá de olho e tal, mas o grande público não faz a mínima ideia que uma coisa liga na outra e muita gente não sabe. Então, assim, meu medo é o próximo filme do Guerra Infinita perder meia hora de filme só pra explicar o que é a Joia do Infinito, o que aconteceu, parará, parará, sabe qual é? Eu acho que não vai ter essa parada aí, não. A gente vai começar com Guardiões lá. e vamos que vamos. Será, velho? Já vai direto. Eu acredito que já vai começar lá com o Thor, né? Ele se encontrando ali na nave. É, ali, né? Acho que é o começo do filme já. Já vai começar com o Thor eu ali. Eu acho que vai ter bora. Já uma explicação fodame, tá ligado? Tem que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação. É, vai ter uma explicação, óbvio. É. Mas vai ser um negócio rápido. Eu acredito. Mas eu esperava mais Guerra Infinita nele. Eu queria ver, sei lá. Eu achava que ia ter a joia da alma lá. Ah, você achou que ia aparecer? Que ele ia encontrar com os ancestrais e pá pela joia da alma. Mas não rolou. Poderia ser, né? Ah, não. Melhor não. É? Porque aí depois aí dá alguma merda na joia e não tem mais. Ah, agora o Pantera não pode mais acessar lá os antepassados porque não tem mais a joia. Aí fica amarrado. Mas se você vê, eles meio que amarraram o Killmonger manda botar fogo nas plantas lá. É, essa parte daquela aí. Planta, na planta coração lá. É, porque ele ganha o poder do Pantera tomando aquela planta, entendeu? Então, quer dizer que já era. Ah, mas a menina pegou um. Então, mas ele tomou. Então, ele não vai, tipo... Como eles mesmos ali conseguiam tirar, ou seja, ele vai ser o último Pantera. Então. Ficou isso no ficou ar, isso né? No ar. Eu acho que ainda ela deve ter pegado a sementinha. Eu também acho. Ah, pôs no bolso. Com certeza ele não vai ser o último. Não, eu acho que ele tá amarrado ali. Essa ideia aí de Pantera já era. Acho que vai nascer depois de novo umazinha lá pra dar uma vida pra alguém, mano. Porque eu não queria a Joia do Infinito ali, não. Ah, tá louco, tudo é Joia do Infinito. Ah, o Visão é, tá, existe quase da Joia do Infinito. Não sei quem, não sei quem, Joia do Infinito. Aí acaba o Thanos, não tem mais Joia do Infinito, acabou. Um monte de negro não vai ter poder. É, então. É. Mas a ideia pra mim é essa aí mesmo. Que tudo vai trazer pro Thanos e pra Joias do Infinito. Então, tudo tinha que ser ali envolvido, né? Não, beleza. Colocar uma joia ali, outra aqui, mas tudo com joia também aí perde a graça. Aí não tem mais a manopla lá, aí acabou. Não vai ter os vilões, vão ter que ter outro tipo de poder. Vão usar lança, chaco. O chaco do infinito. Stiling. É, Stiling do infinito ia ser fera, hein? Mas ainda eu acho que a porra da joia vai estar lá. É, por que ele invadiu Wakanda? Ou ele foi atrás do Vibranium lá, ou tem uma porra de uma pedra lá. Mas tudo tem aqui, né? O universo desse tamanho aí, não. Não, tudo é na Terra. Mas quadrinho é assim mesmo. A Terra é monstra, ô. Aonde que os Vingadores vão enfrentar um titã louco, cheio de poder e vai matar ele? É só quadrinho assim. Pode ser na Lua, Saturno. Quadrinho é assim. Tudo é aqui na Terra, velho. Podia ser em Massachusetts. Pode. I waited my entire life for this. The world's gonna start over. I'm gonna burn it all. Eu gostei daquele começo que mostra eles nos anos 90. Ah, ele em foda. Oakland, né? Se não estiver enganado, em Oakland. Muito foda aquela parte lá. E o pai dele é muito mais foda, a roupa do pai dele. É, eu também achei, hein? E ele stealth, né, velho? Ninguém vê. Um negócio que é... Não é que é chato, mas é muita tecnologia, né? Tipo, a roupa dele é assim, faz um monte de coisa. É tipo... Vai, Homem-Aranha. Faz um monte de coisa na roupa dele. É pra diferenciar, tá ligado? Tipo, eles são um lugar que se esconde, como se fosse todo mundo pobre, mas não. Eles são a maior tecnologia do mundo por causa do tal do Vibranium lá e tal. Mas é isso, dá umas histórias boas, isso aí. É, o caso dele levar lá pra todo mundo ver um pouco da tecnologia e todos os antepassados ficar fechado. É, já mudou tudo, né? Porque com certeza vai mexer com a roupa do Homem de Ferro. É, então, ficou meio final do primeiro Homem de Ferro, não ficou? Ficou. Aquele fim, tipo, ah, a gente vai trazer, ó, eu sou o Homem de Ferro. É, ficou muito igual, velho. Então, essas coisas me incomodaram. Vamos pro incomodou, que eu não consigo aguentar. Tá, cara, muito crítico. Isso me incomodou, velho. Ou toda hora morre. É toda hora. Toda hora. Tira o poder, enterra o cara. Aí o cara fala, pô, quantas vezes aconteceu isso no filme? 3 vezes. Só com o Chaka. Que é, enterra ele. Aí o Kuchaka foi duas. Não é Chaka, pessoal. Não, que T'Challa. É T'Challa. Chaka é o pai. É o pai. T'Challa. Hey, T'Challa. É o T'Challa. T'Challa, velho. T'Challa. Não tem esse titi. Não tem que chamar de inventar essa porra, mano. Eles colocaram por causa do estilo africano de falar. Não, beleza, mas o africano não fica titi, mano. Porra, é essa? Foi duas vezes pro mundo espiritual, pelo que eu lembro. Uma foi o... Foi os dois panteras, né? O rei e depois o outro moleque. Não, ele volta lá, quando encontram ele lá no Rio, e aí a mãe dele vai lá. 3 vezes. E fala um monte pro pai dele, né? O pai dele é um cuzão e tudo mais. Rolou 3 vezes. 3 vezes, velho. Oh, chato pra caralho. Duas com T'Challa e uma com o Killmonger lá. Mas eu achei foda ele falar com o pai dele. Achei da hora esse bagulho também, meio Rei Leão. É. Falou, pai, você é mó cuzão, pai. O pai dele é mó cuzão. Podia ter resolvido o rolê. Aí ele deixou o B.O. pro filho dele resolver. É sempre assim, né? Sempre o pai caga. É, a ideia era mostrar que ele ia superar o pai e tal, e mudar alguma coisa. Mas o Mufasa não zoou o rolê. O Mufasa, não, o Mufasa era firmeza. O Mufasa era firmeza. Essa foi a diferença. Não, não foi. Ele apareceu depois lá pra dar uma resolvida, o Mufasa. É, o Tchaka não. Só ficou lá de boa, lá. O Tchaka morreu já, é. Virou uma panterinha, depois virava ele mesmo, com os olhos... O olho do Severo. Ele não tinha o olho do Severo na Guerra Civil. Não é, então. Ele não tava tão tortinho, não. Eu achei estranho. Eu achei estranho aquilo lá. Aconteceu alguma coisa com o ator, né? É, talvez. Ele deu um migué lá. Tipo, ah, filho, eu tô aqui de boa aqui na árvore, aqui na sombra. Não vou falar do seu primo e foda-se. Mas eu achei da hora a motivação do Killmonger lá. Ah, mas a motivação do Killmonger era a motivação dos verdadeiros Panteras, né? Dos Panteras, do movimento que existiu lá. É, eles fizeram bastante referência a isso, assim. Porque tinha uns caras que eram mais extremistas, né? Que tinham que meter bala em todo mundo, tinha que fortalecer a raça e tal. Que era o pai... Peraí que agora eu vou confundir tudo. Que era o pai do Killmonger que pensava assim, né? O Nojubo. Aí agora você pegou, mano. Como que você acha que é o nome do cara? Nojubo. Nojubo, esse mesmo. Nojubo. Nojubo. Agora, a hora que ele volta lá, eu achei da hora isso. Quando o Pantera vai falar com o pai, tipo, é um matagal, é um mato, pá. Tem a árvore lá do Mufasa, não sei o quê. Quando... Mas qual? A primeira ou a segunda? As duas. Ele vai no mesmo lugar. No mesmo lugar pra todo mundo. Na árvore da vida lá, do ciclo sem fim. Ah, tá. Então, quando o Killmonger vai falar com o pai, já não, ele não viveu aquilo lá. Então, tipo, é no apartamento, tá ligado? É mesmo. Achei isso muito louco. Verdade. Tipo, diferente. Ele não viveu aquele lá, aquele... Foi. África ali, não. Ele viveu lá no Yoga. No gueto lá. Jogando basquete lá. Então ele voltou pro apartamento dele. E aí o pai dele tenta passar alguma coisa, mas não rola, né, velho? O cara tá puto da vida, né? Achei foda. É legal que, tipo, ele tem umas partes muito foda, mas tem umas partes muito repetitivas, assim, sabe? E aí isso dá uma... Se você for ver ele como um filme só, ali separado, isso dá uma quebra, assim, dá uma queda no filme. Mas, de resto, acho que tá tudo beleza. Eu gostei da irmã dele. A irmã dele é a espertinha, né? Shuri. É bom que vai ter alguém pra bater de frente com o Tony Stark. Acho que vai ser da hora isso aí. Se tiver, se tiver um encontro. Não, ele vai cair do cavalo, né? Que ela falar que vai fazer a armadura dele lá com aquela tecnologia extremes lá. Ele vai ficar puto. É, então, eu acho que vai ter um dedo dela aí. Vai ter alguma coisa. Acho que sim. Vamos ver, né? Tem que ter, velho. Que é muito da hora, mano. My king. Stop it. The Black Panther lives. E a mulherada nesse filme, puta que pariu, hein, mano. É, roubou a cena. As guerreiras lá. Puta merda, mano. A Michonne. Falando a Michonne é monstro, né? A Michonne é monstro. Você é louco. Aquela hora do... A cena do cassino. É a melhor. Que ela andando assim, tipo, é guerreira, né, mano? Não dá pra passar. Ela de peruquinha. Ela odiando, velho, andando assim, anda guerreirona mesmo, não tem boi, mano. Só pra falar, essa cena eu tinha visto lá na Comic Con. Foda-se. Tinha visto, eu não pude falar, assinei embargo. Não podia falar? Eu vi agora, grande merda. Foi a cena mais foda do filme, eu já tinha visto, eu fiquei puto. Ah, é? Ah, teve uns negócios da hora, velho. Ah, mas aquela cena foi a cena mais foda. Aquela lá foi a melhor mesmo. Isso. Da sequência, todo. Até ele capturar o cara. Até ele capturar. Da hora. Muito legal mesmo. O Andy Serkis também vai pra puta que pariu, mano. Verdade, mano. E ele cantando foi foda. É loucaço, né? Malucão. E mataram ele também? Aí é outra bosta também. Vai tomar no cu, né? É isso que eu falei lá no começo. Mata os vilão que é foda. Mataram a Hela, sabe? Mataram o Caveira Vermelha. A Hela ainda ficou meio aberto, mas o dele não, né? Não, dele não. Botou o presuntão lá e é... A Hela ainda você fica, não, ela pode ter sobrevivido. É, o Caveira também, o Caveira também. Você fala, não, de repente ele tá vivo, Só que esse daí não. O cara foi lá e levou o defunto dele. Meteu o palácio e levou ele lá, não tem boi. Não tem conversa. Eu achei esse filme mais adulto, tá ligado? Coisa que na Marvel era mais difícil. Só com Soldado Invernal que foi mais adulto, assim. Verdade. Mas eu acho que o tema não permitia ser muito infantil. Não dava pra infantilizar, né, a parada. Isso que acho que era 14 anos, né? Porque não tem sangue e tal, então você consegue... Eles têm a... Não tem palavrão, não tem nada. Então é a faixa etária, ela fica mais baixa. Só de não ter sangue, Você já consegue 14 anos. Eu acho que o Batman, Cavaleiro das Trevas, era 14 anos também. E ele é bem sinistrão, mas não tem sangue. Pode ver, o Coringa enfia o lápis no olho do cara, lá na cabeça do cara. Não tem sangue. É, não mostra o sangue. O problema é o sangue lá. Então, como não tem sangue nem nudez, então beleza, mas o filme é bem pesado. E quando eles põem sangue, põem sangue do ET, né? Que é o sangue verde, azul. Aí não pega aí nada. Não conta. Não tem problema. Aquela cena do que os dois estão se enfrentando, né? Que um trai o outro, que o Monger e o Garra Sônica, quando ele morre, é bem pesada aquela cena. Porque ele atira na companheira, aí o cara tenta fugir, tenta negociar e não tem negociação. Não tem negócio. O cara ia pro Afeganistão, né? Como ele mesmo disse, e matava mesmo. Matava mesmo e já era. O cara era o Vegeta. Por que era o Vegeta? O Killmonger. Por que era o Vegeta? Vegeta não mata mais ninguém, mano. Você acompanha o Dragon Ball? Não, o novo Dragon Ball, o Vegeta é Nutella, mano. Ele não é igual a Tila. Não. Tô falando as antigueiras. Matava todo mundo mesmo. Olha a roupinha dele do exército. É igual a roupinha do Vegeta. É, a roupinha do Vegeta. É verdade. Ainda bem que ele deu certo, né? Porque na primeira aparição dele no filme da Marvel, foi uma cagada total. Quem? O Michael. O Tocha Humana. Mas aí tem o coisa também. O Capitão também era Tocha Humana. Também. Então, aí tem até uma piadinha, né? Que não desista, mesmo se você foi Tocha Humana, você ainda tem uma chance. Mas é um ator fodido, velho. É bom, desde o Creed. Ele é bom, mano. Aí juntou com essa galera toda aí. Aí deu tudo certo. A única que eu não gostei muito foi a Lupita. Não gostei, não, daquela personagem lá. Meio bosta, né? A mulher se acha muito. Achei muito só pra ter alguém pra ser o casal. É. Mas ele foi a motivação dele, né? Ela foi a motivação dele, né? É, mas ele podia ter outra motivação, sei lá. Ela não é uma Dora Milaje, né? Então ela é tipo, como que é? Cão de guerra? Ela é tipo uma espiã, né? É, que eles chamam de cão de guerra, né? Então, sei lá, mas... Então ela era diferente, né? E a gente, eu fiquei fascinadaço nas Dora Milaje. O bagulho me chamou a atenção demais, mano. Demais. Vendo elas lutando e tal, enfrentando o cara. É, ele sai na mão com o vilão e tudo mais. Enfrentando o exército lá. Você falou, era um exército contra uma guarda real. Não era outro exército, tá ligado? E elas segurando a bronca. É, só achei legal. Quero ver no Guerra Infinita. Mas... Vai ter elas também. Vai. No trailer mostra elas juntas. É, onde ele vai, elas estão. Mas vai misturar mais agora. Vai misturar com os outros povos lá do lado. Os cinco povos lá, vai misturar. Vai, assim, até né? O... Que é o Ape Man, né? Mas eles não quiseram usar, né? O nome de Homem Gorila. É, mas vai misturar, vai juntar todo mundo pra proteger o Wakanda, né? É isso. É, essa parte do Homem Gorila também achei foda, né? É o vilãozão do cara. É, ele é o vilãozão fodão. Ah, é? É, ele bate de frente com ele mesmo. Achei foda quando eles vão lutar sem o poder, que um põe a máscara de pantera e o outro põe a máscara de gorila. É. E aí eles se enfrentam assim. Pô, máscara mesmo, de. É, tipo de madeira, sei lá qual que é. Eu achei legal aquilo lá. Why don't you ask him yourself? Because he's right outside. Bingo. De ir bem assim na bilheteria e tal, né? Daquela parada que aconteceu em Hollywood e tal, e o filme ir bem, tá ligado? Esse negócio não tem essa, um elenco negro e beleza. Tem isso aí, não é por causa disso, entendeu? A galera foi, assistiu, o filme é legal e bora. Já era. Vida que segue, né? Vida que segue. A mulherada é foda no filme, bora. Entendeu? Dá pra fazer. É então. Tá melhorando cada vez mais. Por causa da Mulher Maravilha. Exatamente. E aí vai ter agora o filme da Capitã Marvel, também ali a porradeira e tal. Mas por conta do filme da Mulher Maravilha mesmo. Que eles têm a Viúva Negra lá, desde sempre, que dava pra ter um filme só dela, entendeu? Mas não tinha coragem de fazer, não. Não vou fazer. Tem a Dora Milaje, vai ter a Vespa. A Vespa também. Boa mulher. O de Dex. É. Mas eu acho que a Vespa vai ficar meio mais ou menos, eu acho. No filme do Homem-Formiga, você acha? Do Homem-Formiga ela vai até aparecer mais, mas acho que na hora que juntar tudo vai ficar meio... Ah, mas esse personagem secundário... Ah, mas acho que ela é pra próxima fase, né? Uma personagem pra próxima fase. Próxima fase vai ter bastante mulher. O que a gente tá percebendo. Vai ter bastante mulher. Vai morrer todos os homens e vai ficar as mulheres. Esse aí não. O Pantera também é personagem de próxima fase. Eu queria ver se colocasse aí nesse universo Marvel aí também, colocar o motorista fantasma ia ser foda também. Que aí é um... É latino, né? Ele é latino, né? É, ia ser foda. Ele apareceu na série, né? Mas ele queria ser um cara mais diferente de todos aí. É, ele ia ser diferentão. É que a história dele é meio difícil, sei lá. Já tentaram adaptar, né? Como motoqueiro. É, mas não foi a Marvel que fez, né? Não, esse não. Agora tá na mão da Marvel. Ah, tá, né? Porque tá na série. Eu quero ver os X-Men, velho. Aí, todo mundo, né? Eu não ligo pra mais nada. O X-Men vai demorar, velho. Porque tem um filme novo agora, eles vão ter que resetar, não tem não, como. Não, aí vão resetar tudo. I have seen gods fly. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine. Uh-huh. I've seen aliens drop from the sky. Yeah. But I have never seen anything like this. Vocês gostaram de tudo mesmo? Não tem nada aqui. Não, tem uns efeitinhos que eu não gostei, não. Ah, bom. Achei que ninguém ia falar. Aquele CGI do fim lá, pelo amor de Deus, hein? Na luta final lá, né? Nossa. Muita borrachinha. Ficou parecendo aquelas luta de bonequinha de pauzinho, tá ligado? Tipo o seu Felipe tava jogando. Não ficou muito bom, não, velho. Caralho, ficou uma bosta a luta final, velho. Eu, a forma que ele derrotou... O vilão também achei meio cagado. Pô, o cara era mó esperto. Era do exército, aí engana ele assim, tá ligado? Não achei. Foi treinado pelo Rock. Foi treinado pelo Rock. O Rock chorou nessa hora. Boa. Tem que ser rápido no bagulho. É um passo, um soco, um passo, um soco. E achei meio caído, né? Porque tinha que sair logo toda a armadura. Entrou no som, sim. A armadura dava um pau, um, sei lá, zoar. Aí na mão. Aí era porrada, velho. Aí é melhor. Não, aí saía, passava o trem. Ficava um do lado, outro do outro, os caras lá conversando. Não, e anime. Nossa, igualzinho anime, né? É, igualzinho. Tá aqui, aí separa. Bom. Aí fica trocando ideia. Não tem o poder. Aí depois volta de novo. É que ele não queria matar, né, velho? Ah, beleza, mas. Ele não queria matar o primeiro, ele queria tentar resolver, só que o primeiro era vida louca, né? Vida louca mesmo. O quê? Que o Wong, só morrendo, meu irmão. Não ia parar, não. Não ia parar mesmo, não. Por isso que eu acho que ele vai aparecer de volta. Não, para, morreu, mano. Ele tinha que voltar, velho, fazer um filme foda. Dragon Ball, Goku e Vegeta, mano. Não tem mais o que fazer. Pode ficar lá cuidando da cidade quando o Pantera Negra vai pra guerra, mano. Não, mas daí vira amiguinho. Ele pode ser amigo dele. Não tem esse bagulho de amiguinho, não. Não, ali não tem, não. Já era. Não ficar amigo, tipo, o amigo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, alguma coisa assim. Não, morreu, passa pro próximo. Com aquela roupa dele é muito mais foda do que a do Pantera, tinha uns dentão foda. Podia ter outras cenas com os dois lutando, uma cena muito foda dos dois lutando, um de cada um de uma forma. Porque um foi treinado pelo exército, o outro foi treinado pelos negão correria lá. Podia ter mais essa diferença, mas não teve. Né? A briga era igual. Faltou uma capoeira mais pesada. Faltou um Paranauê lá, mano. Um negócio diferente. Não, numa luta final ficou meio caída mesmo. Podia lá ter um cara lá cantando quebra-jereba lá, mano. Tinha que ter Pantera Negra quebra-jereba. Carlinhos Brau, velho. Tinha, mas... Pensou no final? Olodum, os caras tocando Olodum e saindo na mão e o cara tacando garrafa de água no Killmonger. Né, latinha. Tinha, pode tacar que em mim não pega. E outro bagulho que eu achei desnecessário era o rinoceronte gigante lá, velho. É, o rinoceronte turbinado lá, né, mano? Cada reino tinha um animal, só ele que quer aparecer com a porra do rinoceronte gigante pra bater em todo mundo. Então, e ficou meio estranho, né, o rinoceronte também. Eu achei meio estranho ele montar no rinoceronte. É, o efeito não ficou... Aí vem a Michonne e mete a mão na frente lá e ele para. Tipo Jurassic Park lá, Jurassic World. Eu não li o quadrinho do Pantera. Falar que eu lia, tipo, ia lá na banca, eu comprava na banca, né? Eu ia lá na banca, comprava o quadrinho do Pantera, mentira, não lia. Eu lia quando ele aparecia nos Vingadores, nos X-Men. Até porque não tinha muito dele, agora que vai aparecer. Eu não lembro, não, de ver. Quando era moleque, não lembro, não. O quadrinho do Pantera, não lembro, não. E é confuso, que na DC também tem a porra de um Pantera. É, então, mas esse... mas é outra parada, né? É, ele é latino. Tem nada a ver com esse esquema. E eu não lembro, não. Eu lia quando aparecia nos Vingadores, quando aparecia no Quarteto, no X-Men e tal. E eu não lembro desse cara com esses rinoceronte, não. Na verdade, eu não entendi. Não, apareceu o rinoceronte, ele cuidando do rinoceronte. Ah, cuidando, beleza, né? Esse cara era o que cuidava da fronteira, né? Isso, ele mesmo. Então, sei lá, pra mostrar que ele era o fudidão, ele tinha um rinoceronte lá. Eu achei legal a hora que ele tá lá tretando com a Michonne, né? É a Michonne, vai Michonne, bora Michonne, beleza. Bora Michonne. Aí ele olha pro lado e percebe que ih, a gente vai perder, né? Aí ele para. Bem, é, porque não dá, cara. Dora Milaje não dá, meu irmão. Dora Milaje, o bicho pega. As minas é muito forte, ali o pessoal para. Dora Milaje, você acha o negro maravilhoso, você não vê o Dora Milaje aí. É que ele olhou pro lado, viu que tava batendo na mulher dele lá, ia perder pra mulher, ele falou, melhor ficar de boa. Porque eles eram namoradinhos, né? A Michonne e o negão lá do Corra. É, é do Corra, é o cara do Corra. Eu achei da hora que ele pergunta, você vai me trair por causa disso? Ah, meu irmão. Não tem ideia. Bacana, você morreu. Ai, trouxa, toma. Ai, da hora, velho. Wakanda Forever! Eu tava esquecendo de falar do homem branco. O homem branco. Ele ficou tipo aquele lá da Mulher Maravilha, que eu esqueci o nome agora. Chega lá na ilha delas lá. O Trevor? Isso, tipo um cara que aparece, assim, sabe? É, Steve Jobs. É, o Steve Jobs, isso. Ele leva o iPhone lá em Temícera. Achando que tava balando. Eu tô com meu iPhone aqui em Wakanda. Ah, ele é mais pra fazer a ligação, né? É o Bilbo. É o Bilbo Bolseiro. Ele faz a ligação de Wakanda com o resto do mundo. E pra mostrar lá na CIA, sei lá o que, na ONU. Ele se achando e a mina mostra pra ele que não é nada, tá ligado? Não conhece nada. E aí, o que vocês acham do futuro aí? O futuro vai ser o Pantera Branca. Pantera Branca. Mostrou a roupa branca lá. Quero ver aquela roupa. Eu não vi, lá. Não. Tinha uma branca? Tinha. Não, branca. Pô. Branca não, mas com uns detalhes diferentes. Não era branca. Tinha uma branca sim. Caralho, não lembro não, mano. Eu lembro só das duas. A preta. E uma simples, tá ligado? Aí uma outra um pouquinho mais tecnológica. Aí a outra amarela lá, tá ligado? Ah, eu lembro não, mano. Aquele, ele mostrou a antiga lá, que era a que ele usou no Guerra Civil. Mas acho que mostrou uma roupa mais branca, velho. Branca não lembro não. Vai ser legal se a irmã dele vestia o manto, né? Porque a irmã dele no quadrinho de vez em quando usa. É, mas a irmã dele usa a preta também. Mas tem uma porra de uma pantera também branca na DC não, na Marvel mesmo. Tem uma menina que usa uma roupa de pantera branca. Tem, que tem na animação do Homem-Aranha. É, Ultimate Spider-Man tem ela de branco também. Mas ela usa um totem lá que dá os poderes pra ela lá também. Quase o mesmo esquema. É, quase a mesma coisa. Essa droga aí é forte, né? É, mano. Caramba, você é louco, mano. A droga aí... É um negócio que deixa os negros maravilhosos. Ô, os negros é foda, cara. É louco. O cara tá aqui, tá... Tá ficando, já ficando estranho essa porra aí. E o pior, o cara tá do meu lado aqui, mano. É, cuidado aí. Só que na Marvel não é pantera, é tigre. O do Ultimate Spider-Man é a tigresa. E pro futuro, mas pro futuro você acha o quê? Em relação à Guerra Infinita ou Pantera Negra 2? É, outro filme do Pantera, assim, você acha que vai ter alguma coisa assim, tipo? Ah, eu quero ele fora de Wakanda, eu quero ele pirando em outra cidade, outro país. Já que ele vai abrir a tecnologia, vai ter algum país que vai usar a tecnologia pro mal e ele vai ter que ir lá buscar o rolê. É, eu acho que ele vai ter que acabar, né, com isso, não sei o quê. É, vai ter alguma coisa assim mesmo, eu também acho. É, ele vai ter que ir resolver a parada e por que que a tecnologia dele vazou. E aí vai ficar aquela briga, né, em Wakanda. Tipo, não deveria ter saído, deveria ter saído. Geralmente é assim mesmo. Vamos ver, eu quero ver ele com a Ororo. É, e vai demorar pra ver isso. Ah, o negócio é X-Men, velho. Esse bagulho de Vingadores nada não, mano. O legal é X-Men, entendeu? Eu li X-Men. Eu não li Vingadores. Eu li X-Men, mano. Eu não li a quadrinha do Vingadores. X-Men, esse bagulho de Homem de Ferro, porra nenhuma. Ah, o negócio é Wolverine. O negócio é Wolverine, mano. Xavier. Até porque que essa mina do Pantera, ela é uma vilã nos quadrinhos. É, vai ter uma parada aí ainda, dele da Nakia, né? Nakia. Para de inventar, mano. Não, é Nakia, né? Não é Nakia, mano. Tá igual a Marvel. Nakia, não sei lá, porra do mundo. Mas é Nakia. Nakia da tua cabeça. Tá igual a Marvel. Você nem sabia. T'Challa, o quê, mano? Você nem sabia o nome da T'Challa. Os russos, o novo filme vai ser os russos vão lá pegar a tecnologia dos caras e o Pantera Negra vai usar roupa branca pra andar no gelo, mano. Eu não sei se você viu roupa branca, tá muito louco. Vê de novo aí. Aí você presta atenção nessa parte. Foi louco pra ver o filme, cacete. Caralho, o bagulho, mano, não tem roupa branca, não tem. Tá muito louco, tem, cara. Eu tô fazendo, caralho. Já vou fazer o cosplay já do Pantera Branca. Senão os negão vai ficar muito forte. Tem que ter o brancão lá, doidão. Você vai ser o Pantera Branco. Pantera Branco eu tô fazendo a roupa. Ah, tá. Perfeito. Pensei que você ia ser. É. Pintar a cara de branco e aí vai ser o Pantera Branco. Whiteface. De tanga. Tanga. Vai ficar lindo. Vai ficar da hora, hein, mano? Igual você tá agora, gravando de tanga. É, vai ficar show. Olha aí, seus tontos, Pantera Branca aí, ó. Só que é tigre. Ele emprestou uma vez a roupinha dele. Não, você tá falando que viu no filme. É, mano. Esse eu conheço. Não, esse eu vi. Eu acho que eu vi. Não, você falou que viu no filme. Eu vi. Não, esse aqui não é do filme. Olha lá embaixo lá, ó, vacilão. Tem um branquinho. Não, eu sei que tem. Mas no filme não tem, não. Eu vou olhar de novo, vou assistir mais 15 vezes. Que eu... Não é branco, mano. Isso aí é só o colar no manequim. Você tá muito louco. 3D? Não, que 3D porra nenhuma. É o colar que tá no manequim, mano. Onde você tá vendo isso? Aqui, tá na internet, cara. É um colar, mano, só no manequim. Só inteligente vê a roupa.